746, tráfego avistado, confirme já visual com campo, baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado. Webjet 6746, autorizado pouso, pista 17, vento 170 graus, com 0,6 dúzia de nós. Autorizado pouso, confirma o vento? 1,6 dúzia, 0 graus, com 0,7 nós agora. 160 com metal, ok, obrigado. Jet 6746 no solo aos 1-2, libere à esquerda, próxima na Lima. Autorizado ingresso pátio principal, portão 0612. Lima, pátio principal para o 6746.